do é azul, alfa e aqui, já informa, operador do reboque. Salvador Control, GP5514. Tempo de controle. GP5514, request if possible, remain with you and change the flight level 130 between controls Salvador and Aracaju, if it's possible. Roger, GP5514, climb and maintain flight level 130. Thank you, sir. I had the Condi position. Russian have a direct Condi intersection to 5514. Salvador, Mike XA Echo. Mike XA Echo, autorizado, se tiver aqui reboque. Informe ao término no portão 10. Ok, autorizado, informar ao término. No 5, passa nível 160, chame agora o centro Recife, frequência 1288 até 1260, boa viagem. Frequência 260, obrigado, boa semana. Salvador, voo no 607, próximo da 0, pronto, bom dia. Voo no 607, autorizado ingresso e decolagem, vento centena 49, 1014, na gestão. A linha decola com 1014, voo no 607. Avisar carro 8487, a sua identificação, autorizado chegada, manda, desça para o nível 050, estou altímetro no 01, posso João Cerdá. Altímetro 0,4 para o 50, João Cerdá e a descida é a água, posição 27. 607, usando 5, controle 208. 208, boa, 207. Ouro 607, bom dia, contato radar da Leda Bridge, sub e mantenha níveis voo 360. 360, quanto o radar está presente? Desejado Leda da presente, gol no 607. Nossa, 3153, portão 8, puxa, acionamento. Vai acionar 3153, unidade. Para ataque, está 3153. Está liberado, agora você trocou o 607? Afirmativo, livre de restrições de velocidade, gol no 607. Não deu para copiar, está liberado? Afirmo. Bom dia, Mike Schreck. Bom dia, bom trabalho. Gol no 795, Recife, 12545, alterna, 12685. 1607, vai cruzar 120. Ciência. 417 a bordo. Três táxis da Índia. Quanto te espera? Foi 1895, a gente via 14, vamos lá. 14 Azul, táxi da Índia, ponto 7295, obrigado, 3293, volta pra mim. Gol 1607, da presente, chame Recife na frequência 1251 na alterna 13325. 513325, mandei. Começou 070 para o CES, Rafa Carago 8437. Rafa Carago 8437, desça para 2010, registro na 014, autorizado LS X-Ray, pistão no 0, reposta estabilizada. 2010, autorizado X-Ray ELS, da física 190, reportamento estabilizado 8437. Trip 5514, radio service terminated on 57 miles northeast, Salvador VOR, contact now Aracaju on frequency 125.3. Correction 120.3. Good day. Alça 3, Alça 3. 353, decolou os 26, controle 120, decimal 8. 208, obrigado, bom dia, Alça 3, 153. Salvador, muito bom dia, Alça 3, zona 53, da Euleda. São 3153, bom dia, contato radar da Euleda Brise. Suba e mantenha 360. Acende 360 da Euleda Brise, está 3153. Olha, tá 3153, possibilidade para Leda na presente? Afirmo, da presente atrasada Leda. Tá 3153. Direto Leda, obrigado, tá 3153. Estabilizando o localizador no momento, 8487. Gente, complete final, chame torre 1895, um pouso. 1895, obrigado. Salvador, muito bom dia, está a cargo 8487, está estabilizado o localizador da UNA 0. Change abstrato, está a cargo 8487, reporte embarcador extenso, embaixado travado, o QNH 1 a 0 no 4. 1 a 0 no 4, reportaremos no externo, embaixado travado, 8487. Essa carga 8487 passou alta marca, baixado e gravado. Range 8487, livre pouso, pista na 0, vento 070 graus, 08 horas. Livre pouso 8487. Será 6225, bom dia, chegada bom, se desse mantenha nível 050. Chegada bom, se desse mantenha 050, chegada bom. Oito, quatro, seis, sete, no solo, 3-2, libere direita, solo, 1-2, ano decimal, 9. Direita, 1-2, ano 9, pra cá, 8-4, aí. Bom dia, Santiago, 3487, bom dia, Alfa e Kilo para o Pátio 3, 8487. Alfa e Kilo, Pátio 3, 8487. Salvador, Pastoreiro 9809. Prossiga. Bom dia. Repetitivo para a vitória da conquista. Está pronto para a cópia? Positivo, prossiga. Okay, Salvador, conquista, nível 180. Decola da 10 com curva direita ao perfil da Arbor, após LF. Após LF, eu vou direto conforme rota do plano de voo. Acione 5570, controle 1208. O passarido 9809. 9809, autorizado 190, Salvador conquista, decola da 10, curvando à direita, na Arbor, depois é left, depois no plano. 9 código 5570, Salvador 120, décima 8, 9809. Tá remota, chame para puxa, acionar. Chamará, obrigado. Salvador, muito bom dia, Azul 4234, Salvador, estando hoje. Autorização Salvador, presidente. Não, sua autorização para Recife, eu tenho 370 aprovado. Aceito ou aguarda o 35? Não, eu tenho 37. O senhor aceita o 37 ou aguarda o 35? Aceito o 37. Ok, então autorizado Salvador Recife, nível 370, aerovia Peruíscoa 58. Decola com a curva à direita, pista no zero, subida Pouca, transição Caju, controle 1208 e transponder 5573. Estimativa, é só corrigir na curva esquerda após a decolagem, ok? A curva esquerda já ontem já. Não é 62 de 5, podemos manter high speed? Sim, mano.